1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Se nós somos um só corpo, por que tanta divisão? É muita divisão para um corpo, tem membro que não resiste. Esqueceram que o mestre disse, o reino separado não subsiste. É triste, irmão, ver braço querendo ser mão, boca querendo ser ouvido, ouvido ser coração. Uma falta de visão causa divisão num corpo que é pra ser unido. A boca fala de comunhão, o coração parece ter esquecido. Uns dizem ser pentecostais, outros tradicionais. O que importa é ser de Cristo e o resto tanto faz. Enquanto os braços saem pra armar tenda, a boca sai pra armar contenda. Entende, irmão? Nós somos o corpo, Cristo é o cabeça. Se não for assim, esqueça, é tudo em vão. São cegos guiando cegos pro abismo, caminhando sem direção. Mas eu creio no seu poder, Senhor, não perco a esperança. O corpo diz que cresceu com pensamento de criança, que não sabe o que quer, nem aonde chegar, que fica discutindo que a roupa que o corpo deve usar é cada coisa louca. Não entenderam que a roupa foi feita pro homem, não o homem feito pra roupa. Que era pra ter valor, não tem. A discussão é por coisa pouca. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai pela boca. O que sai da boca, vem do coração e é o pior. É o que faz, fica discutindo pra ver quem é o maior. O maior pro Senhor é o menor é o maior. Irmãos, entendam, nós somos apenas o pó. Veja bem, Cristo quer que vivamos em paz. Vamos parar de ficar discutindo por coisas banais. Isso já está demais. Vocês discernem as coisas carnais, mas não sabem discernir as coisas espirituais. Os membros estão se matando entre si. Depois de mão dadas, canta, irmão, como é precioso estar bem junto a ti. A hipocrisia cheira muito mal aqui, o seu amor, Senhor, é o único que pode nos unir. Olha quantos membros estão feridos, quantos? Olha quantos membros estão parados, quantos? Veja quantos membros foram excluídos, tantos? Veja também quantos membros desse corpo foram humilhados por membros que abusam da autoridade, que se acham os maiorais, os donos da verdade, que prende o povo em uma falsa liberdade, que fala de amor, mas não sabe viver em unidade. É tanta divisão, irmão. Eu já não sei mais quem é braço, quem é perna, quem é boca e quem é mão. Eu clamo a Deus em oração, que faça verdadeiramente todos os membros viverem em união. Meus irmãos, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Paz naquele que nos une em amor, Jesus de Nazaré.